Não, e ele é Zulu da 28, chame Torre 1 no 8-6. 8-6-12, boa noite. Boa. 5-5-5, redução para 1-7-0, nós, para o localizador, curva direita, proa 2-4-0, reporte habilizado, trip 5-5-5. 5-5-5, proa 2-4-0, para o localizador. 0076. São 3305, Solos 42, libere pista esquerda e tem táxi autorizado até o pátio, não me escuta, TAM 3305. Ok, vai livrar na tarde, TAM 3305. Negativo, reporte livrando a pista. Azufa 006, Skok Identity, clear, car arrival, sunset level 050. Descendo para level 050, Skok Identity, Azufa 006. Autorizado até o portão 62 e atente ao sinalizador 3305. Portão 62 e sinalizador 3305. Flap 6747, decolagem autorizada, pista 28220 com 5 nós. Livre decolagem, web 6747. 5, gol no 604. Frequência 12685 a secundária. Primária 12685, secundária 12545, gol no 604. 12685, secundária 2543, grato, boa. O gol no 885, chama Brasília. Ai, ela é 2675, boa noite. Localizador, o TIP 5595. Gente, completo sinal ILS Zulu, aguarde, transfere de comunicações. TIP 5595, deixa para 2000 pés. Até 2000, 5595, gente. 5 2000, 8 5 7 4 7 do Colosso 44, chame controle em 119-35, boa noite. Boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Web 6747. Web 6747, contato radar na decolagem, saída Gole, sua nível 340. Gole 340, Web 5-5, completo sinal ILS Zulu da 28, chame Torre 1 no 8-6. Foi ILS, chamada 8-6, 5-5-5. Torre Salvador, boa noite, trip 5-5-5. 5-5-5, boa noite, centro do tráfego, continue a aproximação, pista 28, informarei pista livre, o trip 5-5-5. 5-5-5, 10 milhas, hein? 7. Azul 1006, descent 2006, 281016, direct car arrival. Report established ILS Zulu Runway 28, Azul 4006. 1016, QNH descending 2000 feet via, will report on the ILS Runway 28 for 006. No gol no 076. 7 Alfa e Índia, portão 01, no gol 1076. Correto. Salvador Control, Argentina 1901, descending the flight 160, Mario Arrival. Argentina 1910, Coca Ident, cleared carry arrival, descente flight level 050, Argentina 1910. E 210 graus com 5 nós, tentou autorizado, cabeceira 28555. 5595, sente livre pouso, stand de pouso baixar travado. Jet 6747, chama em centro Recife, na frequência 1288, alterne 1-3325. Jet 6747, chama em centro Recife, na frequência 1288, alterne 1-3325. 8-8-3-3-3-5, boa noite. 515, solo 52, libera a esquerda e táxi até a remota do Pátio 1, 5515. 5515, tá livrando, seguirá para a remota. Chama-te. Argentina 1910, Flyhead Cari Arrival, Kilo Alfa Romeo Echo. Fly Cari Arrival, Kilo Alfa Romeo Echo, that's correct? Roger. Sim, Marisa, Argentina 1910, Flyhead Cari, Cari. Roger, Flyhead Cari, Kilo Alfa Romeo Echo. Até a remota 5515, ingressando no pátio, entendeu que está livre até a remota. Afirmo. Até 3305, torre 186, tá bom? 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, da 3305. 3305 Recife 370, prepare aroma e linha, guarde cópia 3305. Guardando, tá 3305. Ele é azul. Já fala. Roger, azul for 006, complete. Final ILS Zulu, report established. Ok, will report established. Four 006, establish on walk rider. Affirmative. Azul 4006, complete ILS Zulu runway 28, contact tower 18.6. Ok, now contact 18.6, Azul 4006. Thank you, good night. Agora 11 horas, 20 milhas, com Nordeste, um S2 320, passando 2.3. Salvador Tower, good evening, Azul 4006, on final approach, runway 28. Azul 4006, Roger, check landing gear, wind is 230 degrees, 04 knots, for Azul 4006. Ok, clear to landing, runway 28, Azul 4006. That's right. 1910, ILS Zulu runway 28, send to 2000 feet, 281016, report established, Argentina 1910. Roger, descend to 2000 feet, over 1016, clear ILS Zulu to runway 28, I will report established, Argentina 1910. Salvador, boa noite, 3178 Tatã, tá ciente da UISC, cruzando 200 em descida 160, proa de Judas, se ajustando novamente aí a chegada a Mari para 10. Pista 3178, essa é a identificação, informo que realmente mudamos a pista para a 10, desça para nível 050, para 3178. 050, 3178. Tatã, informa que é autorizado, efetua o RNAV para 10. Pista 3178, após ITAP, será autorizado Serra Vitor 366. Afirmativo, após ITAP, Serra Vitor 366, será autorizado, 3178. Romania, quick, gate H, 0-0-6. Ground, good evening, Condor 077, position is 10, destination Frankfurt, information Whiskey Rooker startup. Seven to Frankfurt flight level 310, call now Salvador Tower 118.60. 118-60, Condor 077 and Flavor 310. Argentina 19910, establish on localizer. Yes, establish localizer runway 28, Argentina 19910. Argentina 19910, complete final ILS Zulu 28, contact tower 118.6. Complete ILS Zulu to runway 28 and 118 decimal 6, Argentina 19910. Salvador Tower, Argentina 19910, establish localizer runway 28. So check check line clear, clear to runway 28, wind 220 degrees, 02 knots, Argentina 19910. Clear to land runway 28, Argentina 19910. So 3178. Afirmativa, após etapa livre 366, descendo para 2500 com 1016, reportará estabilizado na RNAV com a pista vista 3178. Orange now 10. Are you right to copy now? I confirm you're talking about runway 10? Yes sir, wind is 210 degrees, 02 knots now. Okay, and I use it 10 and report right to copy to clearance. Connor 077, Roger, runway 10 in use and ready to copy 18 clearance. Roger, you are clear to destination, Echo Delta Delta Fox, for level 310, airway upper risk 5, 8 and 2 receive. Then, right flight point route, after takeoff runway 10, turn left and Ipuka departure, Papa Uniform Charlie Alpha and Aracaju transition, Alpha Charlie Juliet. So the departure frequency 119.35 and square code 5122, code 077. Alô, gol 1074. 1074, aguarde cópia. Escuta. Clear, Connor 077, to destination Frankfurt, runway 10, via Uniform Whiskey 58, Puka departure, then Alpha Charlie Juliet, Lado 310. Contact 119.35 and score is 5122. That's correct. Report to altitude Sarat, Condor 077. Condor 077, we are requesting push and start right now. Okay. Now, you are clear to push and start, report to altitude X, Condor 077. Condor 077, that's clear for start and push at position 10. Zero on the ground at 08, leave the first taxiway and taxed by Juliet, Alpha Juliet, gate number 09, Argentina 19910. Charlie, Alpha Juliet to what gate? Gate 09. Roger, gate 09, Argentina 19910. Remain at this frequency now? Yes, sir. Okay. São 3305, tá na escuta? Prossiga na escuta, pronto para cópia. a pista em uso a partir de agora é a pista 10. Esperando com a pista 10, o vento está variável agora com 2 nós de intensidade. O seu tráfego está autorizado para Recife, nível de voo 370, Aperuísco 58, decola da 10 com curva à esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. A frequência do controle em 11935 e o transponder 5123, são 3305. Utilizando Recife, decola da 10, nível 370, Aperuísco 58, Apuca, Aracaju. 5123 no transponder e o controle em 1935, tanto em 3305. Ok, seu Cotejou 3537. 370, ok, afirmativo. Reporte para o posicionamento, TAM 3305. Portaria, obrigado. Turno 074, não escuta? Escuta, prossiga. Passo para 118,6 dúzia, o gol no 074, e a pista a partir do momento vai ser a pista 10 em uso, ok? Certo, 118,6, pista 10, obrigado. Corre gol no 074. Ok, mantém escuta que eu vou coordenar com o centro, já te forneço a cópia em 1 minuto. Obrigado. Do RNAVE 3178, aguardando apenas a pista, temos uma pequena camada à frente. Sim, reporte avisando pista da 3178. Reporte da 3178.